Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. E vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala, Luiz Otávio, serei seu apresentador. É 7 de outubro de 2016. Que dia é hoje? Que dia é hoje, caros da bancada? Sexta-feira. Dia do quê? Mais empolgação. Dia de maldade. Né? Dia de maldade. Todos estão muito empolgados para o final de semana. Nossa senhora, eu estou muito empolgado. Ah, não. Por fim de semana, sim. É, hoje não. É, hoje bom, não. E sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Primeiro, ao meu centro, Arthur Garbureiro, mais comportado, por isso que eu chamei primeiro. Boa noite, Arthur, e qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Antes de dar meu destaque, gostaria de lembrar nossos ouvintes que eles podem ouvir a gente também pelo aplicativo TV Mackenzie, já está na loja da iOS e também no Google Play. E meu destaque, vou te falar, ó, eu empolguei com a nossa seleção brasileira. Oh, foi bonito, que hein? Goleada, 5-0 na Bolívia, jogando muito bem. Lembrou os tempos áureos de seleção brasileira. Pois é. Repercutiremos bastante ainda no programa. E dando sequência, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do Arizona Cardinals em cima do Pittsburgh. Oh, muito bem. Ao meu lado esquerdo está João Iso. Boa noite, João, e qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Corinthians, que já está há um mês sem vencer no Brasileirão. É, a situação do Corinthians está realmente muito complicada. E agora, por último, mas não menos importante, o cabelo mais bonito do Mackenzie. Meu Deus. A estética me agrada. É. Vinícius Henrique, boa noite. Qual o seu destaque? Ele travou. Você ia dar meu nome, mas... Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Santos, que enfrenta o Benfica nesse sábado, pela comemoração da Vila Belmiro, da... Esqueci quantos anos agora. Centenário. E aqui só para corrigir a informação, foi Arizona Cardinals contra San Francisco 49ers. Eu confundi. Não, sem problemas. Hoje é sexta-feira, Felipe. Tá liberado. Bom, mas vamos começar falando do Verdão, porque domingo o Palmeiras entra em campo. Solta o hino. Quando surge o alviverde imponente. É, torcedor palestrino, domingo às 5 horas da tarde no Estádio do Café em Londrina, o Palmeiras enfrenta o América Mineiro, tentando manter ali seus 3 pontos de vantagem diante do Flamengo. É de suma importância, né, Vinícius, essa vitória domingo? Sem dúvida, né, e ontem a gente tinha falado que a seleção ia passar o trator na Bolívia e o Palmeiras tem que fazer a mesma coisa contra o América Mineiro no domingo, tem que passar o trator, vencer bem, na verdade primeiro vencer o jogo, né? Para manter essa distância de 3 pontos, que é uma rodada de diferença em relação ao Flamengo. Então, acho que realmente vai ser importantíssimo o Palmeiras ganhar aí com muita propriedade, porque aí já vai mostrar que veio, com certeza. Esses 3 pontos vão ser muito importantes também, porque aí, né, vai conseguir uma distância maior do Flamengo. Exatamente, o Koba falou tudo, o Vinícius também, né? O Palmeiras tem que ganhar esse jogo, é um jogo que é super favorito contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro, que tem apenas 21 pontos em 21 jogos. Pode-se dizer que é o saco de pancadas, por mais que esteja numa fase boa, né? Nos últimos 5 jogos perdeu apenas uma partida, mas mesmo assim o Palmeiras é muito favorito e um time que está lutando pelo título não pode se dar o direito de perder para o América Mineiro. O Palmeiras tem que se impor, né? Tem que aproveitar essa chance, né? Como o Vinícius disse, tentar aplicar uma goleada, né? Porque eu acho que é uma maneira, diretamente falando, de mostrar que o Palmeiras não tá pra brincadeira, tem que vencer, se impor mesmo, e é isso. Se o Palmeiras vencer o jogo também, além de abrir, continuar essa vantagem com o Flamengo, abre mais 2 pontos em relação ao Atlético Mineiro, né? Então aí abre 7 pontos e o Palmeiras tem um confronto direto com o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Então essa distância fica maior. Então não fica tão decisiva esse jogo em Minas Gerais. Que será em... uma distância, 35ª rodada. Muito bem. E também, além de abrir para o Atlético Mineiro, abre para o Santos, né? Vai, se ganhar hoje, vai a 60 pontos, abre 9 pontos do Santos. Lembrando que o Santos é o quarto colocado, portanto, o primeiro time fora dos que se classificam diretamente para a Libertadores. E eu acho mais importante hoje... No jogo de domingo, o Palmeiras vencer. Saldo de gol, o Palmeiras tá muito bem. Saldo de gol é o melhor saldo de gol do Campeonato Brasileiro. Tem 23 de saldo de gol contra 11 do Flamengo. Então, tem uma distância boa. Se conseguir os 3 pontos, é importante. Nem precisa da goleada, na minha opinião. A goleada seria mais pra dar moral do que pro próprio campeonato. Exatamente. É, e pra botar um tempero nesse jogo de domingo, o presidente do Atlético Mineiro classifica a venda de mando do América como uma vergonha. É um absurdo desse tamanho, Vinícius? Olha, eu acho que não, porque o América Mineiro já caiu, né? Então, não, é verdade. Não tem mais expectativa no campeonato. Tá certo o América. E vai vender o mando de campo pra ganhar um dinheiro. Não tem mais o que fazer. Tem que tentar conseguir um dinheirinho aí. Sempre bom nessa situação aí, exatamente. E conseguiu, se não me engano, são 700 mil reais essa venda do mando de campo. Então não tá errado. É, pro América Mineiro, 700 mil é uma quantia até que bem boa. Eu não sei. Deve pagar o salário de boa parte do elenco, né? Que deve estar, provavelmente, atrasado, eu acho. É, mesma coisa, mesmo caso do Santa Cruz, né? Também tá virtualmente rebaixado, né? E vai vender o mando de campo contra o Corinthians na próxima rodada. E eu acho que é uma oportunidade ótima para conseguir um dinheirinho, porque, por exemplo, o Santa Cruz não tem enchido o Arruda. É, e pelas matemáticas aí do campeonato, o Palmeiras precisa de mais 18 pontos para se sagrar campeão. A média dos últimos campeões desde 2006 é de 75 pontos. É, pois é, são 6 vitórias, né? O Palmeiras tem alguns jogos em casa, tem Botafogo, tem Chapecoense, tem o América Mineiro, que vai ser, teoricamente, mando do Palmeiras. Tem, putz, agora, Sport em casa, Cruzeiro em casa. São 5 jogos em casa e o resto fora. Dá pra conseguir essas 5 vitórias e buscar um resultado fora de casa. O último jogo é contra o Vitória, fora de casa. Pode realmente ganhar. Realmente, eu acho que é uma tabela favorável. O Figueirense fora de casa também. É, um jogo que dá pra ganhar. Dá pra ganhar, exatamente. Eu acho que realmente a sequência do Palmeiras está boa e tem tudo para ser campeão. Eu acho que realmente... Só se esbarra. Acho que uma tragédia, eu arrisco a dizer. É verdade. Só uma tragédia tira o título do Palmeiras, sinceramente. É o que eu ia falar, só se esbarrar nas próprias pernas, né? Palmeiras tem tudo para erguer o caneco, né? E o Flamengo? É, mais difícil a situação no Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ficar estagnado ali na, no segundo lugar. Esse cheirinho aí. Agora o Flamengo tem 4 pontos na teoria, né? Na prática, aliás. Atrás do Palmeiras. Entendi, porque. Porque são três pontos atrás. Só que o Palmeiras tem muito mais saldo de gol, né? É o mesmo número de vitórias, empates e uma derrota a menos. Só que o Flamengo, para passar o Palmeiras, precisa fazer, né, tecnicamente 4 pontos, né? Precisa passar nos pontos, porque no critério exatamente de desempate, isso, como você melhor falou, dizendo. Tá bem na frente o Palmeiras. E o Palmeiras que tem, nas últimas 10 rodadas, a gente estava falando da fase, nas últimas 10 rodadas, o Palmeiras tem a melhor campanha, tem quase 78% de aproveitamento, são 21 pontos em 9 jogos. Então a fase do Palmeiras é muito boa e o Flamengo, vice-líder, também tem a segunda melhor campanha nas últimas 10 rodadas, está logo atrás com 20 pontos. Então o campeonato não está disputado só como um todo. Os dois times que estão lá na frente são os dois times que estão vivendo o melhor momento. Então esse campeonato tipo tem tudo para continuar bem disputado. Exatamente, Barcelona e Real Madrid, só dá os dois. Pois é, para quem não sabe, o Palmeiras não vai contar com o Yair Mina e o Gabriel Jesus. O Yair Mina ontem jogou muito contra o Paraguai, marcou muito o Lucas Barros, foi muito elogiado pela imprensa, o Mina. E eu acho que o Mina não vai fazer tanta falta, porque joga o Edu Dracena. E o Jesus faz falta, mas contra o América Mineiro... Exatamente. Eu acho, justamente sim, por isso. E o Jesus jogou muito bem ontem também. Também jogou muito seleção, bem, fez gol. Fez uma ótima partida. E eu só gostaria, aproveitando que a gente falou aqui do Gabriel Jesus, uma revista elegeu ele como 6º melhor jogador sub-21 do mundo. Queria saber o que vocês acham sobre justo isso. Você tem quem que é o melhor aí? Então, os melhores, os 5 primeiros, Dele Alli do Tottenham, o Coman, do Bayern de Munique, Renato Sanches, também do Bayern de Munique, eu nunca consigo falar o nome desse goleiro do Milan, o Donnarumma. É, isso aí, é o goleiro... Como é que é, João? Donnarumma. Goleiro super jovem do Milan, 4ª colocação, Marcus Rashford ficou em 5º e aí o Gabriel Jesus em 6º. Acho justo. O Renato Sanches ganhou a Eurocopa, né? E era sim, titular. Então... Sim, apareceu na 3ª colocação. E foi pro Bayern de Munique. Sim. Bom, e pra fechar o bloco palmeirense... o Verdão adia contatos por renovação para depois da eleição, que ocorre em novembro. Pois é, alguns jogadores Palmeiras não vai ficar, que é o caso do Fabiano e do Roger Carvalho. Fabiano é que você gosta, né, Vinícius? Muito. Roger Carvalho e Fabiano, ninguém gosta. O que aconteceu com o Roger Carvalho? Tá machucado ou tá encostado? Não, ele não joga mais, ele não tem chance, não tem como. Mas ele é relacionado? Às vezes é. Mas só que ele não tem como jogar. E não vai ficar com os dois, vai... É a quinta opção, né? O Roger Carvalho, né? Não vai ficar com os dois, vai ficar com o Zé Roberto, o Jailson e o Gabriel. Muito bem. E Alexandre Matos e Cuca devem ficar? É, sim. Devem, em qual sentido? Você perguntou de devem, merecem ficar ou vai renovar? Não, de merecer, acho que não tem... Não tem discussão. Mas de... Vocês vão ficar? Vão ficar, sim. Cuca e Alexandre Matos. Vinícius Crava. Meu palpite, né? Travou. Torcida do Palmeiras espera muito por isso, né, Vinícius? É, torcida do Palmeiras espera. Gosta do Cuca. Cuca faz um grande trabalho, mudou o time do Palmeiras quando saiu o Marcelo Oliveira. Pois é, falamos já bastante do Verdão. Agora vamos descer a serra, vamos falar do Peixe. Solta o hino do Santos! Santos, Santos, agora quem dá bola é o Santos. O Santos, que entra em campo neste final de semana, não vai jogar pelo Brasileiro, nem pela Copa do Brasil, vai disputar um amistoso contra o Benfica na Vila Belmiro pelos 100 anos do estádio. Vinícius. Pois é, um jogo comemorativo, né? E o Dorival até tinha falado que talvez poderia... jogar com as reservas. Ou jogar, né, com as reservas, acho que a gente tinha comentado ontem. Só que talvez tá no contrato, jogue, que não tá pode. Tá no contrato, né, que não pode. E o Benfica vem com 15 desfalques. O Santos joga com um time completamente titular. Mas a gente tinha falado aqui já que dá pro Santos, por exemplo, no primeiro tempo colocar o time titular, no segundo tempo vai modificando, vai substituindo as peças, até porque o Santos joga, se não me engano, na quinta-feira só. Contra o São Paulo. Na quinta-feira ou quarta-feira? 13. Dia 13, na quinta ou na quarta? Dia 13 é quinta-feira. Na quinta-feira, então dá pra ter um tempo de recuperação. Eu realmente acho que é uma partida comemorativa, não tem por que jogar muito sério. Afinal de contas, 100 anos da Vila Belmiro, eu acho que é mais do que merecido. Só que vai ser mais na brincadeira, eu acho, pelo menos. Exatamente, eu concordo muito com isso. Por mais que o Santos jogue com o time titular, ninguém vai chegar em dividida forte. Não. Se precisar dar um pique que ele saiba que pode forçar muito o músculo e causar alguma lesão, ele também não vai fazer. Então, jogada aérea provavelmente vai ser mais tranquilo. Então, a chance de lesão é realmente bem mais baixa. E falando em lesão, uma notícia boa pro torcedor santista: agora o Vitor Bueno voltou a treinar, correu em volta do campo, ele que estava lesionado. Ele teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e se aproxima de um retorno no Santos. Isso é uma ótima notícia pro torcedor. Pois é, o Vitor Bueno, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro, pra mim até é o melhor jogador da equipe do Santos nesse campeonato. Concordo. É o artilheiro da equipe. Não sei se o Ricardo Oliveira passou, mas é o artilheiro da equipe nesse torneio nacional. Não, ele ainda é o titular. Ele ainda é o artilheiro. Isso. Então, tava jogando muito bem. Tem 10 gols, exatamente. Ele é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e o maior artilheiro do Santos no campeonato. Empatado com Diego Souza e William Potker. Fred e Sassá também tem 10. Sassá Lotelli. Isso mostra a importância dele, Faleso. O outro jogador do Santos que está machucado, mas uma situação mais grave, é o Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia no joelho e começará tratamento com retorno previsto para abril ou maio de 2017. E esse eu acho que faz muita falta. É que tem o Luiz Felipe, né, que é um zagueiro que eu não acho mal. O zagueiro, o problema, Flavião, não é nem pode isso. Dar a opinião dele? O que ele acha do Luiz Felipe, Flavião? Grande Luiz Felipe. Mais ou menos. Mais ou menos. No último jogo achei que ele foi mal, Flavião. Contra o Fluminense, achei que ele estava meio inseguro. Mas o Gustavo Henrique eu acho bom zagueiro. Eu acho o problema é o parceiro do Luiz Felipe. David Braz. Nossa, ele é ruim. Meu Deus. Ele não teve base, né? O Yuri. E o Alex. Esfriou, né? Parece. Toda hora esquenta, esfria, né? Essa história do Alex. Não sei. O Alex tá pra voltar uns 7 anos. Faz uns 12 anos já. E que nem o Diego. Só que dessa vez o Diego voltou. Dessa vez o Diego voltou. Mas não pro Santos. Por causa do Twitter. Vocês acham que o Alex pode ser o novo Lugano, que aconteceu com o Lugano no São Paulo, de vir mais pra marketing, venda de camiseta e deixar a desejar dentro de campo? Acho que ele tá sem clube, né? 33 anos, 2 anos mais novo que o Lugano, procede? Isso. 2 anos mais procede? Novo. Bom, eu não sei como é que ele tá. Acho que aqui ninguém sabe. Ninguém tem noção de como tá a qualidade dele. Acho que nem ele sabe como ele tá. Que ele já foi um bom zagueiro, acho que todo mundo concorda que ele já foi bom zagueiro. Sim. Mas eu não contrataria, não. Mas ele atuou pelo Milan até maio, né? Então, só que o Milan naquela decadência. Mas o Milan tá... Pelo menos é o time da Serie A italiana e tal. O Lugano estava no... No Cerro Porteño. Cerro Porteño. Então, talvez esse nível de... Cerro Porteño. Ai, meu Deus. Parece aquelas aeromoças. Talvez em nível de futebol o Alex esteja melhor, né? o nível dele? Sinceramente, eu acho que vai ser a mesma história do Lugano. Vai chegar aqui, vai fazer um jogo ou outro bom, mediano, vai ficar... Mas não... Provavelmente vai ser tipo líder de vestiário, só que eu acho que vai continuar a mesma Vocês coisa. Vocês acham que não chega pra ser titular? Com certeza não. Eu acho que o rendimento dele depende muito do conjunto da equipe. Se o conjunto da equipe der um padrão pro Alex atuar de forma segura, coisa que não acontece no São Paulo, ele pode render de forma, de certa forma, até bem. Então, pera aí, deixa eu pegar seu raciocínio. Tipo Edu Dracena. É. Que tem um time melhor e aí ele consegue... Os volantes têm que dar proteção, não adianta os volantes fica tão aberta a zaga. E não recuarem. E não protegerem. E o mesmo dos laterais. Mas então, seguindo essa linha de raciocínio, qualquer zagueiro que entrar num time acertado, praticamente qualquer zagueiro profissional de qualidade média entrar no time do Palmeiras vai jogar bem. Então, você acha que qualquer zagueiro colocar lá... É que eu acho que ele tá partindo do pressuposto que os caras são, que os zagueiros são bons, tecnicamente. Que pelo menos tem caso do Alex bom, tecnicamente. Hoje ele não vive os tempos áureos, mas com certeza já foi um grande zagueiro. Eu queria falar uma coisa. Quantos jogadores que voltaram deram certo? Vamos tentar lembrar. Ricardo Oliveira. Eu ia falar dele agora, mas enfim. Alex no Coritiba. Grafite até vai. Mas vai cair pra segunda divisão, né? Mas tudo bem, o time dele também não ajuda. Renato no Santos voltou. Muito bem no Santos. Renato. O Diego no Flamengo tá jogando bem. Eu não acho que tá jogando bem, não. Por lembrar do Renato. Eu acho que o Diego não tá jogando bem, não. Eu acho que tá. Não? Eu acho que não tá fazendo nada. Robinho pra mim tá sendo melhor. Robinho é sul-americano, né? O Robinho vai pra Europa, nunca joga bem, volta pro Santos, agora voltou pro Atlético, sempre no Santos vai bem, no Atlético tá indo bem mais uma vez. Mas eu acho que o brasileiro tem muito preconceito com jogador que passa dos 30 anos e volta pro Brasil. A maioria não quer esse tipo de jogador. Vocês não acham? É que eu acho que isso, querendo ou não, é uma tendência global. Porque todo mundo quer apostar em jovens, quer pelo menos promessas. Porque dependendo dos experientes, vai durar quantas temporadas? Duas ou três? E no Brasil é muito recorrente, né? O jogador começa, né, num time, por exemplo, no Santos, né, no caso, né, e depois volta 15 anos depois, com 35 anos, sei lá. Cheio de dinheiro. Cheio de... É verdade. Geralmente o jogador tem identificação com a torcida também, mas o Ricardo Oliveira é uma das poucas exceções. Mas eu acho que nem a torcida Santista imaginava que ele teria tanto êxito, né? Como liderança, eu sou totalmente a favor dessa repatriação. Mas a partir do momento em que o clube começa a querer contratar 5 jogadores velhos, na minha opinião... O problema, por exemplo, do Alex é o salário também, né? Ele sempre pediu muito pra voltar pro Santos. Se eu não me engano, na última vez, ele queria ganhar 800 mil. 800 mil? Só que aí absurdo. O Santos, acho que o teto do Santos é... Nem a metade. 50, atualmente, não é, se não me engano, é 300 mil. 300 mil. E aí ele abaixaria para 300 mil. 250, é o menor 250. Teto dos grandes de São Paulo. Detalhe, o Santos tem o menor teto dos times de São Paulo e tá em quarto lugar, né? E ainda reclamam do Dorival Júnior, os conselheiros querem o Vanderlei Luxemburgo no lugar do Dorival. É incrível, gente. É o Pochetto. Libertadores. Só pra finalizar aqui, o Alex, ele foi reprovado em exames médicos no Porto. Isso foi em agosto, né? Ele já tem 34 anos, corrigindo também nossa informação. Então, se o Porto também recusou, né? Então, mostra o nível. Não é um bom sinal. Isso, eu acho realmente que uma reviravolta agora, nesse instante, vai ser bem difícil. Mas na opinião de vocês, com essa ausência do Gustavo Lima. Já tá pensando na Night, já, né? Do Gustavo Henrique. Em Jurubatuba tem. Oh, tem de tudo. Bom, o que se encaixaria melhor na equipe do Santos seria contratar um zagueiro inexperiente, porém, que seja promissor. Ou um jogador como o Alex, veterano, e que agregaria a uma liderança? Eu acho que nesse momento vale mais a pena o Alex, mais por conta do que ele pode agregar fora de campo. Porque o zagueiro promissor já tem. Tem o Luiz Felipe, que é um zagueiro que promete, um zagueiro jovem, na minha opinião, um bom zagueiro. E eu acho que um zagueiro experiente pode ajudar esse menino a subir de nível, a começar a ganhar mais confiança e talvez... O Alex não seja titular, mas venha para dar confiança para esse zagueiro mais jovem, para conseguir fazer ele jogar bem, render bem dentro de campo. Eu concordo. Eu acho que no momento seria melhor pegar um experiente, porque aí pelo menos abaixa a poeira, dá tempo da equipe se planejar. Também, como o Arthur falou, ter outros jovens para evoluir. Eu acho que realmente o experiente seria melhor. E além do que, chega, o zagueiro chega é difícil, porque o zagueiro é uma posição delicada, então quando você chega, demora um pouco mais de tempo para se firmar, e um zagueiro mais experiente consegue segurar mais a bucha do que um zagueiro jovem. Um zagueiro jovem, se chegar e errar duas ou três vezes, ele pode se perder, se perder dentro de campo e começar a cometer inúmeros erros. Um zagueiro mais experiente consegue aguentar isso e reverter com bons desempenhos no futuro. Eu não traria o Alex não, tá? Eu discordo de vocês. Acho que o Lugano foi um exemplo, o Lugano veio pra agregar e o São Paulo tá em 14º, 15º. Acho que não resolve muito só a experiência. Opa. Interessa mais a técnica do jogador. Então, ainda mais pelo salário dele, acho que... Eu não traria o Alex não. Contrataria um zagueiro mais novo. É... Isso ainda vai dar muito pano pra manga. Agora vamos voltar pra São Paulo, vamos à Barra Funda, vamos falar do Tricolor. Solta o hino do São Paulo. Vai lá, cara de coração. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Coba se acidentou. Coba se acidentou. E o torcedor Tricolor também está com olhos apreensivos, olhos acidentados. Pra situação do São Paulo. Olhos acidentados. Por que, Luiz? Tá com olhos acidentados? Porque só vê o ruim, só vê as graças. Só vê... É que eu gostei da expressão. Bonita, né? É uma expressão diferenciada. A gente vê todo dia, né? Ele, quando ele fala de São Paulo, ele fala de um jeito mais, né? De um jeito bonito, passional, né? Mais passional. É impressão só. Impressão. É, deve ser. Bom, vamos às notícias de hoje. Michel Bastos pode ser moeda de troca em futuras negociações e reforços em 2017. Ah, eu acho que isso não é surpresa, realmente. Ele já queria sair nesse meio do ano. Então, eu acho que é o caminho natural das coisas. Ele seria titular em muito time aqui no Brasil, inclusive no São Paulo, só que não tem mais clima para ele. É, o ciclo do Michel Bastos chegou ao fim, né? Depois do que aconteceu aí, essa briga, a invasão no CT, né, ficou totalmente sem clima, né? E o melhor é chegar ao fim do ano e ele procurar algum clube de, né, para se transferir. Inclusive, eu acho que ele tenha mercado no Emirados Árabes, que ele possa ganhar bastante dinheiro, né? Então, talvez ele vá para fora do país. É, eu acho que o Michel Bastos tem mercado até aqui, mercado sim, até com nacional. Certeza. Acho que ele jogaria... No seu time, você contrataria? Contrataria. É? Juventus contrataria da Moca? Contrataria o Michel Bastos. Seria titular? Eu acho que ele lutaria pela posição. É o Juventus da Moca? Eu tenho certeza que ele jogaria. É não não como você, titular, mas quando ele você tem um elenco estruturado, eu acho que é mais fácil de um jogador mesmo renegado evoluir. Quer ver? Vamos pensar. No Corinthians, jogaria fácil. Fácil, com certeza. No Palmeiras, eu acho que ele jogaria não como titular, mas ele disputaria a posição. Seria talvez um 12º jogador. Sim. No Santos também, eu no acho Santos, que ele encaixaria jogaria bem. Também. Encaixaria muito jogaria. Bem, eu acho. Ou seja, nos três grandes acho aqui. Acho que ele é melhor que o Copete. No Flamengo, poderia jogar no Flamengo também. Você gostaria? Joga o Gabriel e o Everton. Sim. É. Dá pra o Michel Bastos jogar. Ou seja, a gente já listou os principais aqui. E o Michel Bastos tem condições de jogar. É, Atlético, talvez no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, acho que ele não, acho que ele ficaria no banco. É. Mas pode, seria pode assumir uma vaga. É. Muito bem, talvez. É, precisa ver, que vocês falaram que ia ser moeda de troca, quem que o São Paulo está pensando em trocar. Porque a diretoria do São Paulo, sinceramente, quando resolve trocar um jogador pelo outro, não costuma fazer bons negócios. É, o Marcelinho Paraíba da vida. É, o Leco afirmou em entrevista ao Globo Esporte que no ano que vem pretende trazer reforços nível Prato e Fred. Ô, louco. É. Empolgou? Colocou lá pra cima o nível, hein? Precisa do dinheiro, jogadores. Né? É, e o salário também? Precisa do dinheiro. Fred, 1 milhão. Não, em entrevista, ele disse que recuperou a saúde financeira do São Paulo. O São Paulo antes devia 109 milhões e agora deve 50 milhões. Agora tá louco, hein? Não, melhorou bastante. Muito. Melhorou bastante. É, diminuiu metade, né? Que cara é essa, Vinícius? Metade. Não, é porque 50 milhões... Bom, saiu um negócio da ESPN que não deve nada disso, mas tudo bem. É que da onde que o São Paulo recuperou, entendeu? É isso que eu fico patrocinador pensando. Patrocinador e... É, tem um patrocinador master, né? Agora. Mas quanto paga? 18 milhões por 3 anos. E renegociação de dívida, né, Vinícius? Renegociação de dívida, tá. Mas além aí renda do Morumbi. Cota de televisão também. Além da cota de televisão que fechou com a Globo ano passado e o São Paulo recebeu um bom montante. Ah, tá. Não é agora que entrou esse dinheiro, é isso que você tá falando. Entrou no final do ano passado. Ah, sim. Ah, entendi. Entendeu? E eu acho que o São Paulo financeiramente está mais saudável do que o próprio Corinthians. Com certeza. Não, o Corinthians é o pior time dos quatro. É o pior. Não é muito difícil ser mais saudável financeiramente do que o Corinthians atualmente. Porque, né, são dívidas de anos e anos. Né? E não, aproveitar esse gancho, perdão, o estádio, Arthur, né? Ele elogiou a forma com que o Bandeira está administrando, gerindo o Flamengo e pretende fazer o mesmo com o Tricolor. É, Flamengo também que acabou com mais dívidas de maneira inexplicável, tirou dinheiro do nada, então é, pelo que estão falando aqui, é mais ou menos a mesma coisa que o São Paulo fez nesse momento. É, é, você deu um bom gancho, é, aspas do Leco, um clube que nunca pagou nada e de repente começou a cumprir tudo. Exato, é, Flamengo, Flamengo eu lembro quando eu era moleque, eu falava, obviamente, queria ser jogador de futebol, acho que como todos aqui, falava, um time que eu não quero jogar é o time do Flamengo, porque eu via... Com, assim, 8, 10 anos, eu vi o Flamengo como um time que não pagava. E hoje em dia é um time muito bom financeiramente modelo, falando. Modelo, né? É, modelo para todos os times aqui no Brasil. Eu acho que a melhor gestão do Brasil é a do Flamengo, com Bandeira de Melo. Atualmente? Mello. Sim, acho que hoje é a melhor gestão. É, administrativamente. No quesito de administração. Meu Deus. Flamengo desde 2013 vem... Ô, bombom, hein? Vai. Incorporou o Juan. Flamengo, ele tá aqui, né? Flamengo vem sempre contendo as dívidas. Desde 2003, quando o Eduardo Bandeira de Melo entrou. Flamengo até ganhou a Copa do Brasil em 2013, mas tinha um time que não era muito forte. Flamengo sempre optou por não gastar muito. Hernani começou a gastar a partir do ano passado com a contratação do Guerreiro, do Sheik. Acho que é uma administração exemplar do futebol brasileiro. É. E, ó... Notícia do apocalipse agora. Zumbi? O Wesley volta a treinar e se destaca em coletivo do Tricolor. Fez até gol. Agora vai? Meu Deus do céu. Meu Deus. Quando um time depende de Wesley... Não, quando o Wesley brilha em alguma coisa pra ficar... Olha, é será complicado. Que a solução é o Wesley? Nossa, se o Wesley for a seleção, for seleção. A solução... O Wesley é a seleção, né? Coincidência. O Wesley já foi cotado pra seleção. É. Quando ele jogava no Santos, já foi cotado. Mas jogava bem naquela época, né? Não, jogar com o Neymar fica mais fácil. Naquele né? time, quem se deu bem, né? Até o Zé Love jogava bem. É. Não, mais ou menos, né? Ele fazia gol. Bem. É, mas tá fazendo gol no Vitória agora foi também. Foi campeão já. Da Libertadores, o Zé Love. Junto com o Neymar e Ganso. Meu Deus. Nossa, mas ele perdia gol naquela época, hein? Meu Deus. Mas fazia os gols deles. O André jogava bem. O André jogava bem. Meu Deus. É, eu tô brincando aqui, mas segundo o Ricardo Gomes, o Wesley é o jogador mais ativo no elenco do São Paulo. É o que imagina quem que é o passivo, né? Ele disse que isso é uma das atuações mais nobres, atitudes mais nobres do... Ah, foi isso, uma foi piada... algum tipo de trocadilho porque é o São Paulo? Não foi. Repudiamos é claramente o que João Iso fala no programa... Né? Até porque se a gente for falar de outros clubes aí, né, João? Eu poderia falar de levou pro pessoal. Bom. Ele ficou sentido, né? Vamos falar aqui de Caleri. Engraçado, vamos falar será? De Caleri agora. Agora o assunto é Jonathan Caleri. Volta Caleri. Volta Caleri. Exatamente. Hashtag volta Caleri. Quer que ele volte, Luiz? Eu não. Não. Eu quero. Não. Eu também quero. Eu também quero. É o melhor futebol brasileiro. O Caleri joga muita bola. Mas sabe por que eu não quero? Em baixa, ele não é convocado para a seleção argentina. E daí? Não sendo convocado para a seleção argentina, é menos um que faz gol no Brasil. Calma. Gente. Calma aí, deixa eu falar de novo. Eu peguei as minhas coisas e estou indo embora. Você não é o menino que torce contra o Brasil? Eu não. Você está confundindo, mesmo. É o Vinícius. Quem? Você gosta da Espanha, não gosta? Não, gosto. Mas tem mas agora que você não torce do Brasil. Agora o Tito. Era o Tito. Era o Tito. Ah, o Tito, perdão, confundi. O Tito, pra quem não sabe, também é São Paulino, né? E tá lá no canal. Também é São Paulino. Tá aqui do lado. Também é São Paulino o Tito, na verdade? Por que também? Por que também, né? Porque tem mais São Paulinos aqui na bancada, realmente. Né? Aqui, o Diego. O Diego não é. Diego logo já afasta a possibilidade. Mas falando do Caleri, desde que o São Paulo tivesse condições... financeiras para trazer o Caleri de volta, por que não? Ah, o West Ham investiu muito. Ah, então, ele tá mal, desde que tivesse. Não é nem relacionado muitas vezes. Mas ele é muito bom, centroavante. No São Paulo jogou muito. Olha, entre ele e Chaves... Eu acho que Chaves nem entra porque ele é nulo, ele é horrível. Olha, olha que comentário. Ele deu assim, tipo. É um comentário com paixão, né? Não, mas é um eu concordo. Comentário com ele. Raiva. Eu concordo. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Não, ruim sou eu. Ele é horrível. E o Gustavo do Corinthians? Não, eu não Nossa. Falo. Não, ele é péssimo. Não, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é absurdamente ruim. Quem é pior? Chaves ou Gustavo? Não, olha, Gustavo. Tá difícil, hein? Meu Deus do céu. E aí, Arthur, vai? Prefiro não opinar. Nossa. Assim, eu não falo com raiva dos outros times, porque o Palmeiras tá muito bem, então não tenho o reclamar. O Santos tem ótimos jogadores. Já Corinthians e São Paulo estão de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Tem que contar com Chaves. Tá de brincadeira. Chaves e Gustavo pra fazer Gustavo. Os tentos da... Imagina suas... uma dupla de ataque com esses dois. Parece que isso não ia chegar, né? Corinthians e São Paulo mal, e o Palmeiras e o Santos bem. assim, pois muito é. Bem. Por que não chegaria? Ah, porque nos últimos anos sempre foi Corinthians e São Paulo. Não, mas o Santos sempre Santos tá também, bem. Santos também. No sempre, Paulista. Santos Corinthians tá São Paulo. Sempre bem. Não, o Santos... A gente até vinha falando que ele sempre faz uma temporada Santos, que fica no meio da tabela, só que dessa Santos. Vez... Mas o Corinthians e São Paulo sempre em cima, é conquistando verdade. Títulos e tal, tendo grandes times e o Palmeiras sempre lá embaixo. É, mas essa queda do São Paulo não é de hoje, né? Não, não. O último faz título tempo. Do São Paulo 2012. Foi 2012. E tirando da Sul-Americana em 2012, 2008, sim. né? Então, desde 2008 pra cá, ganhou dois títulos. É, um reflexo de toda a má gestão da equipe, principalmente do ex-presidente Juvenal Juvêncio, e muito também da administração do Carlos Miguel Aydar, que foi tenebrosa. E o São Paulo vai colhendo os frutos. Agora parece que está se recuperando e, na minha opinião, é questão de tempo para que o São Paulo volte a melhorar. Não digo vencer os títulos mais importantes. Eu acho que não fica nesse perigo de cair, eu acho. Não, não. Eu acho que o São Paulo... Eu acho que no ano que vem o São Paulo começa a brigar por G4, pés no chão, Copa do Brasil. É, vocês acham que o São Paulo tem condições de ser rebaixado? Eu tem acho, chance eu acho de ser rebaixado? Tem. Eu acho que tem. Condições reais. Acho que tem time pior. Tem time pior, mas o São Paulo tá flertando com o perigo ali. O Inter, ali. Por exemplo. Mas o Inter fraco. Ganhou duas seguidas agora. Eu acho o time do Inter dois times mais que forte. Precisava vencer. Você acha mais forte que o São Paulo? Mais forte. Acho que é não. Porque o Celso Roth, ele é péssimo, né? Ele não sabe, é ele não sabe administrar realmente. Um clube dentro de campo, não sabe fazer seu papel. Campeão da Libertadores 2010. Mas ele ó, pegou na semifinal, sim, né? Com certeza. Deixar Nico Lopes, tudo bem que ele tá machucado agora. Mas antes ele deixava o Nico Lopes no banco e escalava a Sacha. Não, o Sacha não dá. O Ailon. O Ailon. Horrível. Oh, Gustavo Ferrarez. É, nossa, tem. Ele cantou uma música. Ele nossa. Cantou uma música que é uma música bonita, mas só que ele colocou Ailon no lugar. É o nome do cara. Fui eu que escolhi o nome dele. Ailon. Nossa. Tá chegando. Meu Deus. Jesus. Essa música é bonita. É bonita. Você enterrou a música. E o nome dele também é bonito. Combina com a música. É, só o futebol dele que é ruim. É, aí ferrou. Mas voltando ao São Paulo. Eu acho que o São Paulo não cai, mas eu acho que o São Paulo vai sofrer esse ano. Eu acho que vai estar flertando, tá? Parece que o São Paulo quer cair. Impressionante. Não consegue sair dessa situação. Mas como vocês estavam falando, tem time pior. Tem time que tá brigando. Vitória, Figueirense. É que América, Santa Cruz e Figueirense praticamente já foram, né? Os três estão bem mais lá pra baixo. Eu acho que a disputa fica pela quarta vaga. E aí tem Inter, Sport, Cruzeiro, Vitória, São Paulo. Eu acho que o Curitiba e Chapecoense já fica um pouco mais difícil. E eu acho que dentre esses, o São Paulo é o que tá mais tranquilo. É, tem um Sport também, né, Arthur? É, eu citei o Inter, Sport, Cruzeiro, Vitória e São Paulo. Eu acho que desses cinco, o Cruzeiro é o mais forte. É. De elenco. Eu acho o mais sim. forte. E sim. acho que não deveria estar... Tá, acho que a posição não condiz. Não condiz com o elenco que tem. Mas começou muito mal o campeonato. Sim. Agora, depois que o Mano Menezes deu uma melhorada... Pega a Ponte Preta agora, né? Se ganhar, já sai da zona de rebaixamento e o Inter volta. O Inter volta pra zona, exatamente. E encosta no São Paulo, né? É. Cruzeiro. É, já falamos bastante aqui do Tricolor. Quinta-feira tem clássico contra o Santos. Mas agora é hora de falar do Timão. Solta o hino do Corinthians! É, vamos continuar aqui na nuvem negra do futebol paulista, porque o Corinthians, apesar de estar mal na tabela de classificação, precisa de 18 pontos para chegar a Libertadores. Não chega. Curto e grosso. Curto e grosso. 18 pontos, meu. Não 18, chega, não gente. Chega de jeito. Não chega. Chegar a 60 pontos. O cara tá indignado. Não, realmente. Difícil, né, pô? Me perdoe a matemática, mas olha. Nossa, o Corinthians tá difícil pra ganhar um jogo. Imagina então, ganhar mais. Ganhar 18 6 pontos. 6 e a tabela jogos. Do Corinthians, não 6 sei jogos, se vocês em... podem falar melhor. É fácil a tabela do Corinthians? Arthur e Iso podem falar por com maior propriedade. Podem falar com maior propriedade. Não. É que a gente tá mais perto aqui do... É, vocês estão mais perto do computador aí. Entendi. Peraí, eu não sei de cabeça. Próximo jogo é Santa Cruz. Santa Cruz no Arruda. Não, peraí, não é não. É Santa Cruz no Arruda. É foi isso. Vendido o mando de campo. Tá, então, mas é mando do Santa Cruz. Arena Pantanal. Isso. Santa Cruz fora de casa. Vamos falar assim pro Iso não brigar com a gente. Santa Cruz fora de casa. América Mineiro em casa. E contra o América, o Iso vai, né? Ele falou pra mim. Não vou, não. Não, tá. Mas você não é mineiro? Eu não torço pra ninguém. Eu torço pelo Corinthians futebol. E América Mineiro em casa. Pega o Cruzeiro fora, Flamengo fora. Essa sequência vai ser complicada. E aí depois a Chapecoense em casa. Tá, tem que fazer 6 pontos, né? Ganhar do Santa e do América. É, e o Cruzeiro pega em Minas, Arthur, é isso? Cruzeiro em Minas. E o Flamengo no Rio de Janeiro. Aí são dois jogos muito difíceis. O Cruzeiro Copa do Brasil, né? O Cruzeiro é pela Copa do Brasil, verdade. É o jogo de volta da Copa do Brasil, tá certo. E aí o Flamengo... Flamengo é fora pelo brasileiro e... Tá aí um torneio que o Corinthians pode focar. Copa do Brasil. Por que não? Vai tudo e vai. Venceu o primeiro jogo por 2-1, né? É isso. E pode empatar lá e se classificar pra semifinal, enfrenta Grêmio ou Palmeiras. E uma coisa que eu queria perguntar, uma questão a ser levantada aqui para a bancada. Se o Corinthians, desde o começo do Campeonato Brasileiro, não estivesse com o Tite no comando, flertaria com o rebaixamento? Eu acho que estaria numa situação semelhante à do São Paulo. Concordo plenamente. Estaria na metade para baixo da tabela, talvez não... Assim, como você falou, flertando com o rebaixamento, não com chances claras... Mas lá perto, se bobear, se tivesse uma sequência de jogos mais complicadas como está tendo nesse momento, poderia se aproximar mais da zona de rebaixamento. Olha, eu acho o time do Corinthians mais fraco do que o do São Paulo, sabia, Luiz? Concordo. Eu acho mais fraco. Eu não acho concordo. Você não concorda? Assim, no papel. No papel. Porque no conjunto eu acho que o técnico consegue... Eu não sei, ele consegue agrupar o time melhor. O time do São Paulo é muito desorganizado. Vamos lá, acima da média do Corinthians, quem tem? Fagner. Só. O Walter eu acho que é acima da média. O Walter é um bom goleiro. O Walter não é acima da média. Bom goleiro, não é acima da média. Mas eu acho um bom goleiro. Não, melhor goleiro. Que o Denis. Uma média alta, Dennis. Assim, vamos dizer. Fagner e Walter. Alguém? Mais alguém? Acho que não tem, né? Gustavo. Meu Deus. Tem bons jogadores, mas ninguém realmente acima da média. Tem algum jogador, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, eu gosto muito dele. No Santos ele jogou muito bem, mas não vive uma fase boa no Corinthians. Não conseguiu repetir as atuações que teve no Santos, no Corinthians. O Marlone, que joga no meio do outro lado, também é bom jogador. Só que o Marlone vive altos e baixos, agora tá numa fase boa no Corinthians, mas não se sabe se vai conseguir manter essa sequência durante muito tempo. Eu acho o elenco do Corinthians um elenco melhor do que o do São Paulo. O Corinthians perdeu muito do padrão, né? Sem o Tite. Perdeu muitas peças também, desculpa. Com certeza, perdeu com muitas certeza. Peças dentro de campo, além do Tite, muitas peças dentro de campo. Pode falar. O Corinthians ficou totalmente desorganizado com o Cristóvão. Está retomando esse padrão, né, agora com o Carilli, mas esbarra na falta de qualidade dos seus jogadores, né? Então fica difícil o torcedor ter alguma esperança. Bom, eu queria saber de vocês, Arthur, Iso, Koba. Acharam que ia falar só do Arthur e Iso, né? Eu também achei. Não, eu achei. Até porque não teria sentido falar só de mim. Vocês pessoas que realmente não gostam de querer assumir o time, né? É complicado. Qual que é o seu time, Vinícius? Então, os Palmeiras. Ah, é? É. Não tem problema. Bom, é. As pessoas... Mas quem disse que tem problema assumir o time? Não tem problema. É porque eu não torço pra nenhum mesmo, senão... Não, não sei qual o problema de assumir o time. Olha a cor do microfone do Luiz, que coincidência. É rosa. Rosa, né? Colorado. Você só tem que esquecer o seu time na hora da rádio. Achei que você ia falar na hora da raiva, achei que você ia puxar o Jorge Mateus. Da raiva, já. Não. Bom, antes de fechar aqui o bloco do Corinthians, eu queria saber a opinião de vocês a respeito de Isaac, que segundo Carilli, será testado no time principal. É um centroavante, ele, lembrando ao torcedor que ele não é do Corinthians, ele é do Botafogo, de São Paulo, está emprestado, ele... Fez uma boa Copa São Paulo. Veio 2015, né? Isso, exato. Veio pro Corinthians e até agora só treinou. Dizem que treina muito bem, mas não sei porquê, ninguém sabe explicar, nunca teve uma oportunidade. E provavelmente não vai ter o seu contrato renovado, a não ser que nessas poucas oportunidades que talvez ele tenha nesses três últimos meses do ano, ele vá muito bem, aí o Corinthians cogite renovar o seu contrato, comprá-lo em definitivo. Mas eu acho que a chance dele voltar pro Botafogo é maior do que dele ficar no Corinthians. Não só ele, como também o Gabriel Vasconcelos, o Marcel, o Maicon. E o Corinthians faz muita injustiça, eu acho, com os jogadores da base. Realmente só aproveita os jogadores da base nas posições que tá precisando. Por exemplo, não tinha outro lateral direito. Aí colocou o Léo Príncipe. Muito bom jogador. Mas acho que isso não é só... Eu não gosto Vinícius muito do Léo Príncipe, não. Eu não acho que isso é só problema do Corinthians, né, Iso? Não, acho que isso é problema de todos os clubes. É unânime. Mas uma outra coisa que eu ia ressaltar. O Gustavo custou 4 milhões de reais para os cofres do Corinthians. Não podia ter colocado o Isaac, o Gabriel Vasconcelos, por exemplo? Podia. Não, realmente. Podia ter colocado ninguém também. Eu fiquei um cone. Talvez, mas... É realmente um dinheiro mal gasto, né? E o Gustavo que tava treinando bem, né? Começou treinando bem. Começou treinando bem. Não, e fez agora ele ficou um tempo no banco e aí ele começou a treinar em dois períodos. Ele percebeu que não tava numa fase boa, começou a treinar em dois períodos. No último jogo melhorou um pouco, mas mesmo assim, Gustavo, né? Nossa, Gustavo, um chute. Ele deu um chute no último jogo. que a bola quase saiu do estádio. Não, ele é horrível. E a foi torta. E aí ele percebeu que ele tava é em uma fase. Ele é muito ruim. Ele é horrível. A torcida reclamou na hora. É óbvio. Complementando aqui um pouco o que o João falou pra gente, o Gabriel Vasconcelos e o Isaac são dois garotos da base, bons jogadores. O Gabriel Vasconcelos já foi artilheiro da Copinha. O Isaac foi destaque da Copinha em 2015. E não sei por que o Corinthians não aproveita eles e prefere contratar algum outro jogador que não dá certo. Pois é, um grande físico, né? Exato. Meu Deus. Bom, e com essa pérola de Vinícius Henrique, damos fim ao primeiro bloco. Não saia daí, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mac de sexta-feira, dia da maldade. E vamos, dia da maldade. Vamos logo para os resultados das eliminatórias da Copa do Mundo. E Diego Romão trará para nós os resultados. Boa noite, Diego. Boa noite, bancada. Boa noite, fã de esporte. É, então, no Estádio Olímpico Atahualpa. Alguém dá o microfone pra ele, por favor. Ele precisa falar isso no microfone. Equador 3, Chile 0. No estádio Montevideo, o Uruguai venceu a Venezuela por 3-0. É, no estádio Defensores del Chaco, o Paraguai perdeu da Colômbia por 1-0. E na Arena das Dunas, o Brasil goleou a Bolívia por 5-0. Quanto foi o Brasil? 5-0. E no estádio Nacional do Peru... E Peru e Argentina empataram em 2-2. Você tem que tomar cuidado quando vai falar do Peru. Pois é. Pessoal, e agora, pessoal aqui leva a sério. A gente podia destacar o empate, né, entre Peru e Argentina. Opa. Pois é, o Peru empatou. Surpreendeu no fim, né? Nossa. Não, é sério. A Argentina fez o gol. Surpreendeu e a gente pode ressaltar gols de dois brasileiros, né? Pois é, Guerreiro. Não, peruanos. Não, vocês Bom, e o Bauza... Ele tem um início de trabalho muito contestado. São dois empates. Tá meio Serras o começo de trabalho dele, né? Cadê? Vamos passar o microfone pro nosso coleguinha aqui. Fala aí, Juan. Não, diga lá, Juan. Fala, Luiz. Vinícius, deixa pra lá, você acha que é só questão de adaptação ou a Argentina errou na escolha do seu técnico? São três jogos, certo? Três jogos, uma vitória. E dois empates. Por 1-0 só. E dois empates contra seleções fracas, Peru e Venezuela. Contra o Uruguai 1-0, eu acho uma grande vitória. O Uruguai é o líder das eliminatórias, então acho que foi um grande resultado. Acho que o maior problema foi empate com a Venezuela. Mas estava perdendo de 2-0 também. Tava, justamente, né, véio? Mas o Brasil pega agora a Venezuela, né? A gente vai ver quanto que vai ser, pra gente ter uma noção. Se foi um bom ou mau resultado para a Argentina. Eu acho que a gente tem que esperar mais, né? A gente cobra muito. A gente cobra tanto de que os trabalhos dos treinadores sejam... Porque é tudo mais imediato. Imediato. Acho que a gente tem que esperar mais um pouco para começar a cobrar o trabalho do Bauza. É, porque o Bauza preza por uma defesa bem estável e tomou aí quatro gols já, né? E de seleções fracas, teoricamente fracas. Venezuela e Peru. Pois é, Venezuela décima, Peru oitavo. Era poderia fazer 4 pontos aí, pelo menos, né? Com certeza. E fez 2 de 6. É. Mas a Argentina ainda tá brigando, né? Sim, tá em quinto. Não corre risco, 16. Né? Eu acho que é o que a gente falou ontem. Cara, eu acho que são 7 times nessas eliminatórias que podem chegar. Ó. Uruguai, Brasil, Equador, Colômbia, Argentina, Paraguai e Chile. Pois é. Que coisa o Chile, né? Pois é. Bicampeão, né? Da Copa América. Mas, por outro lado, que campanha do Equador, hein? O Equador tá surpreendendo. Eu diria que é surpreendente, né? Exatamente. Do Equador. E vai se classificar pra Copa do Mundo, você acha? Ou não cabe espaço pra zebra? Eu acho que cabe, sim. O Equador é muito forte em casa, né? O Brasil ganhou, se impôs lá, ganhou de 3-0, mas o Equador tem a sua grande força, né, jogando em casa. Então, é bem capaz, sim. Eu acho que o Equador tem chance de se classificar. Se eu fosse arriscar hoje em dia, eu falaria que o Equador vai ficar na quinta colocação e consegue se classificar depois no mata-mata que vai disputar. Mas eu acho que o Equador joga a próxima Copa do Mundo em 2018, sim. Aguardaremos. Mas teve um caso muito engraçado jogo entre o Equador. Maior minhasher da história. Meu Deus do céu, exatamente. Que Ener Valencia. Que beleza. Tinha um mandato de prisão. Porque ele não pagou a pensão pra esposa dele. Pra filha. Pra filha. Ah, achei que era pra esposa, mas... Eu tava nesse clima de sexta-feira, ele já realizou o famoso... Exato. Minhasher, né? E os policiais estavam aguardando pra que quando o jogo acabasse, ele seria preso. Foi quando? E o que ele fez no final do jogo? Minhasher. O que todo mundo faria, eu acho. Que coisa linda. Simulou uma contusão, não aconteceu nada. Não, mas não foi uma simples contusão. Ele saiu de maca, com máscara, tem foto dele na maca, parece que ele tá quase morrendo, com máscara de oxigênio, tudo isso pra não ser pego pelos policiais. Que gênio. E o melhor foi os policiais correndo atrás dele. Sim. Ali, até eu não vi esse vídeo. E ele lá jogado. Nossa senhora, foi muito engraçado. Meu Deus, foi hilário. Essa cena. Mas no final, o processo foi arquivado. Ele não foi preso. Eita, não. Ah, o Minhasher deu certo. Pois é. Realmente foi muito engraçado. Mas é hora de falar da seleção brasileira. Solta a vinheta da seleção canarinha. Brasil! Falou. Vai, Brasil! É, a nossa seleção brasileira venceu a Bolívia por 5-0. E finalmente a gente tem prazer de assistir a seleção, que joga bonito, se impõe dentro e fora de casa, pressiona a saída de bola, sistema de passes muito consistente. O Tite realmente deu outra cara para a seleção brasileira. Empolgamos! Arthur, dá para comparar o trabalho entre Tite e Dunga? Não. Não tem como comparar a diferença dentro de campo, fora de campo, nos resultados, no aspecto emocional do time, na felicidade dos jogadores. Não tem como comparar. Realmente o Tite está fazendo um trabalho absurdamente melhor do que o do Dunga. E como eu tava falando, isso não só pelo 5-0 que no jogo contra a Bolívia, mas você vê dentro de campo uma melhoria absurda. Tite sendo o Tite, né? Ele sempre comandando o vestiário, dando padrão de jogo. O cara é excepcional. Tá escorrendo até uma lágrima aqui do meu olho. Pois é. E o que eu acho mais bacana é que não é entre só o elenco. Eu acho que a população brasileira tá... hoje eu vou chegar em casa e vou assistir o jogo da seleção. Sim. No meu Facebook ontem só tinha isso. Não vou empolgar. Meu Deus, vamos ser hexacampeão. Era tudo isso. A população tá muito feliz com o desempenho. Muita gente falando que voltamos a ter o futebol que tínhamos há um tempo. O futebol brasileiro sendo respeitado. Há quanto tempo você não viu as outras seleções tendo medo do Brasil? Como a Bolívia tava ontem. A Bolívia não se encontrava dentro de campo. E é isso que o Brasil tem que fazer quando joga contra a Bolívia. Não é simplesmente ganhar de 1-0, ganhar de 2-0, que nem acontecia na época do Dunga. Tem que meter um 5-0 mesmo e botar medo na Bolívia. Exatamente. E a equipe brasileira está muito bem encaixada taticamente. E eu queria ressaltar a dupla Neymar e Gabriel Jesus. Nossa, se entrosar, parecia o Kedira e o Kroos na Copa do Mundo, né? Só tabelando, né? Tabelando dentro da área, fazendo golaço, jogaram muito bem. Sai lágrima de mim também quando fala do Gabriel Jesus, né? Ah, é? É. Então tá bom. Não, é verdade. E falou do Dunga, né? Na verdade, o Dunga não é técnico, né? Nunca foi técnico. Ele é o quê? É um anão. Não é nada. Ele é um anão do Branca de Neve. Ele não é treinador. É anão da Branca de Neve. A gente já sabia disso. Nunca foi treinador. Eu imagino. Foi jogador, foi tetracampeão mundial, foi muito importante pra seleção em 94. Tem currículo, né? Como o Luxemburgo. Né? Mas como jogador, não como treinador. É. E o Tite é um grande treinador, né? É o melhor treinador do Brasil. Já era pra ter ido pra seleção em 2014. Sim. Após a Copa do Mundo. Isso mostrou só que foi mais um erro da CBF. Eu imagino se o Dunga tivesse no comando ontem, se o jogo seria assim. Eu duvido muito. Eu acho que seria, sei lá, no máximo uns 2-0, sofrido. E não só esse jogo, né? Contra o Equador lá, não sei também se jogaria. Não jogaria daquele jeito. Colômbia. Que jogou. Colômbia. Penou pra empatar com o Paraguai, né? O Brasil tava perdendo de 2-0. Totalmente dominado pelo Paraguai. Conseguiu dois golzinhos no final. Ainda Sim. Quase conseguiu a virada, né? Mas o empate contra o Paraguai. Muito diferente do jogo de ontem. E a gente tá com essa euforia total por conta do Tite. Essa melhoria se deve só pela presença do Tite? Ou vocês acham que os jogadores, eles próprios, têm grande culpa nisso? Então, é como eu falei. Culpa não, responsabilidade, porque culpa é algo negativo. É como eu tinha falado agora há pouco. O Tite tem grande parte de responsabilidade, na minha opinião, mas é porque ele consegue extrair o melhor de cada jogador, ele consegue trazer felicidade para os jogadores, você vê que os jogadores jogam de maneira muito mais alegre do que jogavam na época do Dunga. Então é óbvio, o Tite não joga, quem tem que mostrar o desempenho é o jogador, mas quem consegue extrair o melhor de cada jogador, colocar o jogador aonde ele gosta de jogar, arrumar o time taticamente, ter uma defesa concisa para conseguir liberar bastante os atacantes, isso quem faz é o técnico, quem é responsável por isso é o técnico. Não, e o que mais atrai, né, a população, até eu acho, né, no futebol do Tite, no estilo, né, que ele apresenta, né, é essas triangulações, né? O Brasil tá fazendo muito bem, né, já no Corinthians ele fazia isso, né, muito bem, e acho que os jogadores, acho não, né? Com certeza os jogadores da seleção brasileira são melhores do que o do Corinthians do ano passado, então conseguem fazer isso aí com ainda mais perfeição, né? E isso encanta muito, né, o torcedor. E acho que além dessas triangulações, que é muito bonito de se ver, algo que talvez passe até um pouco desapercebido, os times do Tite não costumam sofrer dentro dos jogos. É, o time adversário não consegue chegar muitas vezes ao gol. Então ontem, pelo que eu me lembro da partida, acho que a bola não chegou no Alisson. A Bolívia não conseguia sair do seu campo de defesa direito. Exato. Isso, quando tem as triangulações, é algo muito mais bonito, algo que aparece muito mais pra quem tá assistindo o jogo. mas isso também é algo muito importante do Tite, que sempre ele traz nesses trabalhos dele. A defesa dele é muito concisa, o time não sofre, o time não tem pressão. Isso é muito bom no trabalho do Tite. Pois é, isso em todos os times, né? No Corinthians, principalmente, ele tinha essa capacidade, né? Em 2015, né, Arthur, no Corinthians, ele conseguiu ter uma defesa muito sólida e um ataque também que fez muitos gols, né? Sim, que era a melhor defesa e o melhor ataque. Ele tinha, o pessoal reclamava isso dele, que ele tinha só... Que era muito retranqueiro, mas... Tite de 1-0, né? Isso, ele o empatite. Ele se reinventou, né? É. Quem não se lembra do empatite, mas ele estudou, ficou um ano parado e conseguiu mostrar também que, além de ter uma boa defesa, ele tem um bom ataque. Ele conseguiu mostrar isso pra todo mundo. Sim, eu não sei se vocês viram a entrevista que ele deu ontem, após a partida. Ele falou um pouco isso que você tava comentando, Vinícius, que, principalmente no Brasil, sempre teve isso de jogar um futebol alegre, um futebol de ir pra cima, de driblar, de fazer vários gols. E ele falou, é muito importante pra isso ter uma boa defesa. Você tendo uma boa defesa, você consegue liberar Neymar, você consegue liberar Gabriel Jesus, você consegue liberar Felipe Coutinho, Lucas Lima, que foram os atletas que atuaram na partida de hoje, pra jogar o que eles sabem jogar, o que eles mais gostam de fazer. Então é muito importante ter uma defesa boa e isso acaba repercutindo no ataque. E só pra finalizar, esse esquema de jogo do Tite, né, o 4-1-4-1, povoa muito o meio campo, né? E então é um esquema que se aproxima muito do ataque e defende também com um bom número de jogadores, né? Então é o segredo também do sucesso do Tite e tá dando muito certo, né? Muito bem. E a empolgação é tanta que faltam, pelas matemáticas, 10 pontos para que o Brasil se classifique à Copa do Mundo. O que parecia ser um problema no início da competição com Dunga, essa classificação, está se tornando cada vez mais certa, não é mesmo, Felipe? Eu acho que realmente o único acerto em anos da CBF foi ter pego o Tite. Uhum. E demorou ainda desde 2014 que ele deveria estar, já teria mais resultados, a gente não estaria sofrendo antes. E eu acho que cada vez vai melhorar mais. Eu acho que basicamente é isso. Só uma coisa, desculpa, Arthur. É engraçado a gente olhar agora, né? Como que a nossa seleção está agora e como ela estava, né, na época do Dunga. Que é uma coisa tão recente, parece, né? Parece que se passou 5 anos. Exatamente. Mas... Que engraçado. Pô, é só uma observação, pô. São 3 jogos, né? Tô brincando. São 3 jogos. São 3 jogos. A diferença é absurda. É absurda. Abissal. Sim, eu ia comentar mais ou menos isso que o João falou e já ia lançar uma pergunta. Vocês, no cenário atual agora com o Tite, vocês conseguem ver o Brasil fora da Copa do Mundo que nem se cogitava na época não. do Dunga? Não, eu cheguei não. a cogitar que com o Dunga o Brasil não ia ter Copa do Mundo. Com o Dunga, realmente. O Brasil não tava nem entre os 5, tava acho que em 6. Chegou a ser 7. Acho que agora com o Tite não cogito. Acho que o Brasil não, passa tranquilamente. É. Até. Tranquilo. Talvez seja até o primeiro colocado. É. Sim. As eliminatórias. É impossível. E eu acho que chega na Copa do Mundo brigando... Chega nossa, muito é, bem. É, muito, muito bem. Empolgamos, hein? E pra mim é favorito ao título. Opa. Quem diria, ô, hein? Louco, hein? Não, não digo que vai ser campeão, vai não. ser hexa. Qualidade nós temos. Mas chega com favoritismo grande, eu acho. Que eu acho que essa geração é boa, né? Daqui 2 anos vão estar mais experientes ainda. Neymar, realmente. Jesus, Felipe Coutinho. Então essa geração eu acho muito boa, muito forte. Marquinhos, zagueiro. Marquinhos. Tem muito bom, ouvido, zagueiro. Muito bem. Ainda acho que o Thiago Silva vai retomar a posição. Mas eu acho que não pra Copa do Mundo. É, mas ele já tem, né, 30 anos, então. Se não me engano. Né? E o Miranda tem... Acho que cerca de 31, 32. É, mas eu acho que ainda o Thiago Silva vai, né, retomar essa posição, e ainda mais fazendo essa dupla aí que tem no PSG e na seleção. Bom, e para fechar o assunto seleção brasileira, vamos falar um pouquinho do Neymar, que jogou muito bem ontem, mas novamente perdeu a cabeça. Tem sido um fator muito recorrente, é a quarta vez nessas eliminatórias que Neymar é amarelado e a 17ª na história da seleção. É, então eu queria saber, falta um pouco de maturidade ao Neymar? E o Tite tinha que ter tirado, eu acho que sim, e o Tite tinha que ter tirado o Neymar no intervalo. Sim. Não sim, tinha necessidade. Acho. Poupava o cara pro jogo de terça-feira, né? E também já estava construída uma goleada, né? 4-0, dava mais chance, né, para os outros jogadores. Então... Eu acho que o Neymar às vezes tem arranjos, problemas que ele não precisa. Desnecessários, sim, necessários. Né? Totalmente. E o Flavio falou bem, eu verdade. Acho que ele queria descansar. Algumas vezes acho que ele até já fez isso, na Copa América. Ele tava. É. Aparecia. Ainda ele mais tava que, procurando. Ainda mais que é contra a Venezuela, né? que é em tese um jogo mais fácil, né? Então ele já, tipo, livra esse... Ele deu um minhasher, então. Também. Mas foi bem ali. Mas ele não pode dar um minhasher, né, nos treinos, né? Porque a recomendação do Tite foi pra que ele descansasse, né? Sim. Sim, exatamente. E ele procurou o cartão, eu também acho. Até porque numa dessas, no próximo jogo ele toma amarelo, ele perderia o jogo contra a Argentina. É, que seria bem ruim. Ah, é verdade, mas eu não concordo muito porque ele não é um zagueiro, ele é um atacante. Sim, não, mas é impressionante a quantidade de cartões amarelos que ele leva. Sempre levou, né? Eu já vi um número uma vez, eu não lembro qual era o ano, mas assim, de 2013 pra cá, ele levou mais cartões amarelos que o Pepe. Olha, nossa. Quem diria, hein? Mas o Pepe mudou bastante. Aliás, o Pepe é um grande zagueiro. É, o Pepe concordo. A gente subestimava mesmo assim, muito sim. Também. Mesmo assim, é um zagueiro. Torcedor é um zagueiro, atacante, é um zagueiro e um atacante. E um zagueiro que, por mais que nos últimos anos tenha mudado, está numa fase boa, está jogando muito bem, eu concordo com você. É um zagueiro que chega junto sempre. É um zagueiro que não perde viagem. É, o Messi que eu digo. Fale, né? Que eu digo, né? Bom, já puxando o gancho aqui do Arthur, teremos no dia 10 de novembro... Brasil e Argentina. Alô, BH! Alô, BH! Bem, amigo! Me escutou bem, né, Galvão? Em Belo Horizonte, Brasil e Argentina. Palavras têm poder. Será um jogo muito esperado. Que será jogo, hein? Briga de cachorro grande, Messi contra Neymar e outros tantos astros. Que jogo, amigos, que jogo. Vai ser... Promete. Promete. Promete. O Higuaín vai perder uns 10 gols nesse jogo. Com certeza, com certeza. E o Brasil chega como favorito? Até pelas atuações da Argentina? Olha, sim. Eu acho que Brasil e Argentina favoritismo eu difícil, não dou. Difícil, né? Eu não dou. É Brasil e Argentina. É, mas no último o Brasil confronto, tem vantagem, né? Então... No último sim. Confronto, o Brasil a Argentina chegou como ampla favorita e acabaram empatando. Lucas Lima fez o gol. Exato. Eu não dou favoritismo pra nenhum dos dois. Também não. E os irmãos, você acha que corre risco de ficar fora da Copa do Mundo? O próximo jogo... É contra Paraguai em casa. E aí depois pega o Brasil. A Argentina que tá na quinta colocação. Se acabasse hoje, iria pra repescagem. Da repescagem passa, né? Porque os times que normalmente pegam são da horríveis. Oceania, não é? Nossa. Horríveis. E acho que a Argentina passa, Arthur. Acho que não sofre, não. Deve ganhar do Paraguai em casa. E aí contra o Brasil é um jogo dificílimo, né? É. Mas acho que passa a Argentina. Eu acho que dos que a gente tá acostumado, só o Chile realmente, que eu acho que vai dar ruim. É, o Chile eu acho que vai ficar decepção, fora da Copa. Decepção, eu acho. Aparentemente vai ficar fora o Chile. É, já falamos bastante das eliminatórias sul-americanas. Agora vamos à Europa. Cadê o avião? Sexta-feira, fazer aquela viagem. Decolou. Isso. Olha só. Chegamos diretamente do aeroporto de Paris. Opa! Opa. Para falar da França, Benzema. Que venceu por 4-1 a Bulgária, gols de Payet. Joga, hein? Gameiro e Griezmann. Como que é? Como? Griezmann. Nossa, ele meteu um sotaque. Matuidi, Benzema. Negros maravilhosos. Dois Pogba, gols do Lohi, Gameiro. Lohi. E... Como é que é? Aleksandrov diminuiu para a Bulgária. A França que de inicia muito bem as eliminatórias da Copa para a Rússia. E não deve ser. Não deve encontrar dificuldades, né, Vinícius, para se classificar? Não, posso... acho que não. Conseguiu um grande resultado na Bulgária. Diante da Bulgária, aliás. E a França fez uma boa Eurocopa, né? Poderia sim. Muito bem ter conquistado a Eurocopa. E acho que vai passar. Vai para a Copa do Mundo. Sim. Mas bom. Direto, porque tá na segunda colocação, né? Porque no primeiro jogo não foi bem. O empate em 0-0 com a Bielorrússia. A não segunda passa colocação dois. Pega a repescagem, né? Sim. E aí a repescagem da Europa é mais difícil. É mais difícil porque pega times da Europa mesmo. O empate contra a Bielorrússia, por mais que tenha sido na Bielorrússia, é... Não, é Belarus, desculpa. Não, Bielorrússia, Belarus. Por mais que ganhou agora em casa 4-1 da Bulgária, o começo eu não achei tão empolgante assim da França, não. É, vamos aguardar para ver o que acontecerá nos próximos capítulos das eliminatórias no grupo. Qual é o grupo da França? Ou? Grupo A. Grupo A. Repercutiremos bastante. Com Holanda, Suécia, Bulgária, Belarus e Luxemburgo. Olha, esse grupo... O projeto tá na Europa. Meu Deus. Ele tinha um projeto. Da onde que ele chegou o projeto? Luxemburgo, país, Luxemburgo. Ah, é que tudo bem, tá, mas nossa, tudo bem, gente. Do nada ele chegou o projeto. Nada. É o projeto. E pela Eurocopa, eu queria fazer uma pergunta. Pode ter alguma grande zebra pra Rússia em 2018? Portugal. Brincadeira, tô brincando só. Pode falar. Como assim? Não entendi exatamente. Espanha e Itália, né? Tem não, só uma vaga direta. Pelas zebras, né? Que tivemos na Eurocopa, que não foram poucas. Ah, entendi. Boa pergunta. Eu diria que Portugal foi uma zebra. Portugal foi uma zebra, foi mesmo. Não, mas eu digo de equipes que não tem nenhum tipo... Não tem nenhum grande jogador, não tem nada. Que não tem nenhum tipo de... Não, talvez... Por exemplo, o país de Gales está em primeiro do grupo D. Tem um grande jogador que é o Bale, mas não tem... Tá vivendo um momento bom, né? Mas também, eu acho que o país de Gales deu um pouco de sorte no sorteio, né? O grupo pegou um grupo bem tranquilo, com Sérvia, Áustria, Irlanda, Geórgia e Moldávia. Então não pegou nenhum... Moldávia. Não pegou nenhuma grande potência. É o principal time desse grupo D, talvez com a Áustria, que também conta com alguns bons jogadores. Alaba, o Arnautovic. Então eu acho que o país de Gales deve se classificar. Não sei se o país de Gales já... Não sei se o país de Gales já jogou alguma Copa do Mundo, vocês sabem dizer? Não, nunca jogou. Eu acho que não. Inclusive, eu realmente não sei. Foi a primeira partida do Pelé pela seleção brasileira em Copas do Mundo. É o baú do esporte. É o baú do esporte. Eu lembro quando o Giggs jogava, ele queria muito levar a seleção pra uma Copa do Mundo, mas faz muito tempo então, né? A última foi em 1958. Ah, tá. Então, desculpa. Desculpa, ouvinte. Não faz sabia. Tempo, vocês acham ou não? Faz nada, acho que foi ontem. Foi rapidão. Exatamente. Rapidão. E outro jogo marcou essa segunda rodada das eliminatórias na Europa. Portugal goleou Andorra 6-0 e Cristiano Ronaldo marcou 4 gols. O gajo. Cristiano Ronaldo. Quem fez os outros gols? Cristiano Ronaldo. João Moutinho. Cancelo. E André Silva. Ou João agora... Cancelo. Um breve adendo que agora eu lembrei. Eu tinha um time no FIFA. Eu contratei esse menino. É bom, né? É bom demais. Lateral direito, né? Lateral direito. Pera, quem que fez o sexto gol? André Silva. Grande André Atacante Silva. Do Porto. Boa. Muito pois bem. O Cristiano que esse ano vence o prêmio de melhor do mundo, né? Com merecidamente. Certeza. Mas o Messi é melhor. Acho que sim. Acho que o Messi não é desse planeta. Olha lá. Eu concordo. Ele é um extraterrestre pra mim. Muito bem. Com certeza. E seguindo aqui, Pelé. Não é o Pelé, o rei nosso do futebol. Pelé. É o verdadeiro Pelé. É. Que joga na China esse aí, né? Há controvérsias, viu, Vinícius? Ele jogou bem na Eurocopa? Jogou. Fez um golaço na Espanha, não vou lembrar. Eu acho. Pra mim, ele é um Higuaín com grife, mas tudo bem. Sem nossa, grife, né? Sem grife. Ou com grife. Por que com... O Higuaín é melhor que por conta do pelo nome, né? Ah, tá. Gonzalo. O Pelé, era legal. O genérico, não cumprimentou o técnico Giampiero Ventura e é dispensado. Ele tá todo hoje. Do jogo contra a Macedônia. Como é que fala o nome do Pelé? Como assim? Graziano Pelé. Ah, tá. Fala. Não sei. Fala. Graziano Pelé. Ele falou até com a mãozinha, como o italiano que é. Né? Bom, ele não cumprimentou o técnico e foi dispensado do jogo. Se isso virar rotina no Brasil, o que vai ter de jogador dispensado de seus jogos? Você acha que o Michel Bastos cumprimenta o Ricardo Gomes? O Michel Bastos eu não sei, mas o Ganso, quando era substituído... Ficava bravo, né? Ficava muito bravo. Calma aí, ele foi substituído, não Pelé. Cumprimentou o técnico e foi dispensado do jogo. Ah, eu acho que não precisa disso, né? O cara tá de cabeça quente, saiu do jogo, não queria sair do jogo, ficou. A não ser que aconteceu outra coisa... Além disso. Se isso virar recorrente no futebol, o que teremos de jogadores dispensados de seus respectivos ainda mais que ele tá bem times? Lá, né? Então faz falta, né? Ele foi bem na Eurocopa pra mim, sim, pelo menos. Fez aquele gol de voleio. E ele criava várias chances pra Itália. Contra a Espanha ele jogou muito bem. Jogou. Joga na China agora, né? Ele tava na Inglaterra. No Southampton. Exato. Jogava junto com o Mané. É sério. É verdade. Pelé e Mané. Pelé e Mané. Olha, que dupla, hein? Olha só, será que é coincidência? Olha. Acho que não. E apesar de ser um time, um jogo com duas seleções de alta relevância no cenário europeu, foi um jogo bem ruim. Eu assisti principalmente ao segundo tempo. E o Buffon cometeu uma falha grotesca. Nossa, foi feio. Foi horrível a falha do Buffon. Não condiz com a qualidade de Gianluigi. Mas acontece, são coisas... Do futebol, vamos dar sequência aqui aos assuntos europeus. Guardiola diz que não seria técnico sem Johan Cruyff. Pois é, porque o Guardiola aprendeu muito com o Johan Cruyff no Barcelona. Né? As ideias do Guardiola, os conceitos do Guardiola, lembram muito a forma que o Johan Cruyff comandava suas equipes. Vinícius Henrique, PhD em Guardiola. Com certeza. Não. Você já leu o livro dele, Vinícius? Já li. Bom? Você me empresta? Muito bom. Estou lendo do Tite agora. Quer me emprestar Titibilidade? Os dois? Não, não vou emprestar. Nossa, tá. Brincadeira, depois empresta. Beleza. Grosso. Muito bom o livro do Guardiola. Eu recomendo. Recomendo. Bom, que eu não vou precisar gastar com eles, obrigado. E o Johan Cruyff, que foi um revolucionário no futebol brasileiro. No futebol mundial. Quem dera ele fosse brasileiro. É, exatamente. No futebol mundial, com o um carrossel holandês, com 4-2-4, não era? Pois você falou, é, que você rodava, falou carrossel, né? Você falou carrossel, lembrei, sabe do quê? Carrossel Caipira, comandado pelo Luxemburgo, o Bragantino, em 1990. Vocês lembram desse ganhou time? O Campeonato Paulista. Muito bem. Que time aquele Bragantino do Professor? Pois é, então você fala então. Meu Deus. Então fala quem jogava. Ah, é uns jogadores muito bons, bacanas. Tá vendo? Mas o carrossel caipira, mas era. Era bom, ô João? Tem belas recordações, eu tava vivo lá. Tava. Tava sim. E o Professor, o que tem para do Professor? É, tem um currículo muito vasto, né? Professor também fez história no futebol, porque não, não é verdade? É verdade. É, mas hoje em dia tá muito antiquado. A gente sempre fala dele, não tem jeito, né? Ele tá sempre linkado, né? A gente ama o Professor. Patrocina a gente, Luxemburgo. E o Cruyff não fez história só como jogador, né? Como treinador também, certo? É, uns vitorioso. Dizem que o Barcelona não chegaria a esse patamar sem Johan Cruyff. Sim. Pode ser. Que na década de 90 revolucionou o clube. Em 92... Ele jogava com quem no Barcelona? Venceu a Champions, em 92. Quem? Qual a escalação do Barcelona? De 92? É, fala aí. Guardiola e mais 10. Exatamente. Nossa. Guardiola não jogava, não. É, eu sei que perdeu pro São Paulo na final do Mundial. Essa é a minha maior recordação. Você ficou feliz? Eu fiquei, futebol brasileiro, pô. É verdade. Com certeza. Essa é a sua maior recordação, né? Não, do Barcelona. Você viu o que ele falou, né? Foi a primeira coisa que ele veio na cabeça, né? Do Barcelona, de Johan Cruyff, é a minha maior recordação. O Guardiola não jogava essa época no Barcelona. Não, de... Você jogava. Falou Guardiola. Ele jogou. Ué. Jogava, acho que mais depois. Ele jogou. Mais depois. Ele jogou. Tanto é que 98, 97. Ele disse, quando ele fala do futebol brasileiro... Que era uma Ferrari. Ele recorda... Com até um brilho enorme. Brilhareco. A atuação do São Paulo, que parecia uma Ferrari, aquele time. Pois é, o Guardiola falou que já se inspira muito na seleção de 82. Ah, como não, né? Quem não se inspira na seleção de Tele Santana? Todos os dias eu acordo e vejo uns vídeos. Virou rotina já, né? Essa seleção ou a de 70? Ah, de 70 foi vencedora, né? Ah, mas no papel, eu como conjunto, eu acho que a de 82 foi melhor. Não sei, acho que a de 70 tinha um tal de Pelé, né? É, mas 70 ganhou, né, cara? É, então. E a de 70 ganhou. Só conto que ganha, então? Não, mas essa aí é vai contar é um mais, peso, né? Eu diria que é um peso maior. E tem o Pelé, né? Exato. Tem o Garrincha. Você acha que um quarteto formado por Gerson, Rivelino, Pelé e Tostão é fraco? Não. E Xavi, Iniesta, Messi e Neymar? É fraco. Eu prefiro Chaves, Thiago Mendes. Ele falou do São Paulo de novo, do nada, né? Do nada. Ele podia ter falado, sei lá, do Bragantino mesmo, né? E? O time de 90 que você tem, você sabe 58, tudo, né? Sei muito do Bragantino. Gustagol também. É. Tá, Gustagol tudo bem, mas o que tem o Gustagol? Eu acho ele um ótimo centroavante. Pra tá quem? Pra quem é cego. Pois é, a seleção de 82 é mais lembrada do que a de 2002, por exemplo, né? E a de 2002 foi pentacampeão mundial. Né? Que de 94 também, é até verdade. É. E jogou feio a de 94, pra mas mim, ganhou. A de 94 foi a pior seleção campeã. É que tinha o Romário e o Bebeto que resolvia os jogos, né? E em 2002 também tinha Ronaldo e Rivaldo, Marcos. Não sei porque eu falei Marcos. Pois é. É engraçado, né? Já falamos bastante churumelas. E vamos dar fim ao programa do Arquibancada Mac. Me despeço aqui, Vinícius Henrique, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Lulovski, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, e até mais. É, até perdi aqui o fio da meada. Felipe Kobayashi, muito obrigado pela participação e uma ótima noite. Obrigado, Lula Incrível, agradeço a todos e boa noite. Bom... Dando sequência, Arthur Garbor, muito obrigado pela participação e uma excelente noite. Boa noite, eu teria que ficar aqui um tempão pensando em mais apelidos, mas não tenho toda essa criatividade. Muito obrigado, bancada, beijo a todos, ótimo final de semana. João Iso, muito obrigado pela participação e uma formidável noite. Boa noite, Lulo. Que? Lulo? Mas você falou isso. É novo. Lulo não. É Lulo. Mudou o aceito. Lulão. Mudou o aceito. É Lulu agora. Não, é Lulo. É Lulo. Quer dizer, Lulo no primeiro U. É Lulo. Muito bem. Vai, obrigado. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Até a próxima. Muito bem. Por último, o Diego trará uma notícia vinda da Europa. Um minuto. É o Perônio? Então, Luiz, o Ministério Fiscal Espanhol solicitou ao juiz José de la Mata que abrisse processo contra Neymar e seu pai, o ex-presidente do Barcelona, Sandro José, o Barcelona e o Santos, por suspeita de corrupção e fraude no valor informado ao grupo DIS, que era dona de 40% dos direitos econômicos do jogador na transferência para o Barça. Deu ruim. Vai meter o Miyake. Repercutiremos bastante esse assunto. Agora, né? Agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel, a produção de Matheus Veloso. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até a próxima!